Já na sinal de 2000, é baixado travado, é fim de novembro. Estimativo, pouso autorizado, pista no 7, seca, 170 com meia dúzia. Novembro. Novembro, acidente, pouso autorizado. Four zero, six zero, Nevada, 4-2, leaving via Foxtrot, calm ground, 1-1 this morning. Foxtrot, 4-0-6-0, good day. Okay. Ground is 4-0-6-0, good afternoon. Good afternoon, Ryan Vaquerit. Azul 4060, taxi via Alpha Juliet, gate 01. Clear taxi Alpha Juliet to 4060 to gate number 1. Thank you, good day. Ativo no solo, solteiro politano, 43180, reporte liberado para o pátio do GR, novela. Dia novembro, frequência livre, bom resto feriado. Já 3198, chame torre no noite nesse momento. Passando a torre, 3268, zona 3198. Está avisado. Bom, Salvador, bom dia. Papai Romeu, Romeu, meu Golfo, está dentro da Sierra. Está no dia de filho. Romeu, Romeu, Golfo, identifique chegada Amanda, esse ao 0, meia dúzia a 0. Ajuste Salvador 2014. Ficou, deve cruzar meu 0, chegada a mão, Romeu, meu Golfo. Salve, Salvador, está 3191, bom dia. 3191, bom dia. Informação em curso Sierra, Galeão 380, copia? Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 380, Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêzulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5-5-6-6 no transponder. Autorizado o Galeão, nível 380, decola da 1-0 com a primeira curva direta, à direita. Da El, Leda, Bridge, Pêzulu 1-0 até a posição Smart. E o controle Salvador 1208, transponder 5566, 3191. Correto, portão 5, corrigindo, portão 7, chama para o estiver de acionamento, portão 31791. Chamará no 7, obrigado, 3191. Salvo Salvador, o gol 1270, tem que dar informação Sierra. Autorização Guarulhos, copia 360. 1270, bom dia, informação Sierra, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêzulu 2-1, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5577 no transporte. Afirmativo, estamos autorizados Guarulhos, 360, decola da 1-0, curva direita na Elefa, Arbor, após... Confirmado, a saída é Arbor até Elefa, após o Pêzulu 2-1 conforme o plano. O controle é 208, o transponder é 5577, gol 1270. Correto, portão 4, chama pronto para o pushback acionamento, gol 1270. Chamará 1270. O pushback acionamento, gol 1777. 05 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 1777. Só 3198 no solo 48 direita, 1219. Solo 219, 3198. Solo Salvador, 3198, livrou no fio. 3198, táxi via Alfa, reportante, ataque da Juliette para ingresso. Eu estou aqui de alfa, reportando o presidente, que eu vou ver. Então 3198 vai atentar ao Boeing da Gol, realizando push no 05, após o mesmo adentrar o pátio 3, ingresso a Juliette, posição 03. Ao Boeing Gol no 05, após o ingresso a Juliette, posição 3, 398. Paulo Salvador com 1270 para o pushback acionamento, finger número 4. 1270, só um instantinho para iniciar no 04, temos o Boeing da companhia já finalizando o pushback no 05 e dentro de algum instante vai iniciar o táxi. Na minha escuta, aguardando. Solo é o 3191, pushback finalmente no 07. 191, só um instantinho para iniciar no 07, vai realizar simultâneo com o Boeing da Gol no 04. Só um instantinho, por gentileza. Entendi, 3191. Lima, Papá, Kilo, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado final LS, reporte estabilizado. Passarei, Kilo. Romeu Golf, desça para 3000 pés, o ajuste 1-0-1-4. Desce para 3000 pés, o Romeu Golf. Voo 1777, está com 1-2-2, 2 horas e 20, confirme. Voo 1777, está via Pátio Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-1-8, nesse momento, meia dúzia, o ajuste 1-0-1-4, bom voo. De Pátio Índia e Alfa, 18-6, na Torre, 1-1-7-7-7, já. Bono 270, na escuta? Afirmativo, 270. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do banho da companhia, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Afirmativo, após o colega, está autorizado, Bono 270. Bono 3191, no 07, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Afirmativo, táxi. Meia 140, informação do curso Sierra, Recife 350, copia? Autorizado Recife, nível 350, via para o Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5575 no transpondo. Correto, portão 2, chama pronto para o SPEC, acionamento, acionei 6140. Chama pronto, 140. quem desviou à direita, o Lima Papaquilo. Gente, Lima Papaquilo. No Golf, reduza para 1709. Reduz para 1709, o Romeu Negócio. Gol 1777, decolar 257, controle 1080 decimal 8. 208, gol 777, obrigado, um bom feriado aí. Táxi, gol 1270, 130 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. 130, 350, Galeão, táxi à direita via Índia, ponte 010, torre 186, altímetro no 04, 12 acho. Afirmativo, meio 14, curva na direita na Índia. E ponte espera de 2 e meia. Um bom dia. Para o táxi 3191, 215 a bordo, alterna Guarulhos com 4 de autonomia. O meu Golf desce para 2000 pés e forma o tráfego à frente a 7 milhas. É o Charlie 550. Reporte visual com campo, baixada travada. Quero, batendo vento, por favor, Deus. 180 graus, 069. Autoriza a aproximação para 17, visual. Gente, aposto para o cancelamento, Lima Papaquilo. Momento, solicitando cancelamento já campo à vista. Lima Papaquilo, cancelar 258, vai livrar o eixo de aproximação do 0, curvando à esquerda, vai reportar para girar base para pouso 97. Que é? Torre, bom dia, 1270, ponte primeira da 0, tá pronto. Gol 1270, 20 linha, decolar pistão 0, vento 180 graus, 069. A linha decola da 0, gol 1270. Casa 17, baixado, travado, quilo. Leão, parque autorizado com curta base e aporte na curta final da 17. É. Estabilizado em LS, o Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, completa de aproximação, torre 198 decimal 6. 186 chamará Romeu Golf. O Romeu Romeu Golf estabilizado no norte. Romeu Romeu Golf, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 04. Reporte no marcador, baixado e travado, Romeu Golf. O Leão Papaquê autorizado, pouso pistão no 7, vento 210 graus, 05 nós. Torre, a intenção do Romeu Golf é após o marcador, circular para 17. Gente, reporte para o cancelamento, Romeu Romeu Golf. Portará Golf. Romeu Romeu Golf, bloqueio externo, vai circular para 17. Gente, cancelado os 1501, vai livrar o eixo de aproximação do 0, curvando à esquerda e aportar para girar base, o Romeu Romeu Golf. Portar girando base na 17, o Romeu Golf. Gol 1270, decolado os 1501, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Lima Papaquilo, solo aos 1501, autorizado backtrack, vai livrar à esquerda para o pátio 5, reporte livrando a pista. Delta 270, contato radar, voa para o 360, perfil da ATA. 360, perfil da ATA. Bom dia, 3191, posso esperar pronto. A 3191, 2 alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinha, manter no zero, 3191. Sente, mantém a escuta do teu corte, bom dia. Moraes. Solo Salvador, muito bom dia. Eu tripe 5490, informação CIE, solicita 200 para Petrolina. Tripe 5490, informação curso Sierra, confere Petrolina, nível 200. Decola da 10, com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogbu. E após Cogbu, voa direto Petrolina. O controle em 120.8 e aciona 5014 nos respondos. Autorizado Petrolina 200, decola da 10, curva esquerda, perfil da Momo. Depois transição Cogbu. Após Petrolina, o controle 120.8 e aciona 5414, é o tipo 5490. P5490, confirmando parte 3. Afirmo. Gente, no parte 3, chama pronto para o spec treinamento, ajuste no 0 no 4, 5490 da tripe. Gente. Meu Golf Solo Zuno 504, para livrar a direita na Papá, parte 5, eu posso quebrar na pista. Sente, mantém a escuta até o corte, um bom dia. Tá 3191, decolado 05, controle 120, décima 8. 208, graça, uma boa tarde, uma beleza. Controle, bom dia, tá 3191, decolou o cruzamento 500. Tá 3191, contato radar, voa para o 380, vou ir da El. Voando da El 380, 3191. Meia Brasil 4463. Para ele é o 160, frente da Serra. Azul 4463, bom dia, informação Serra confere, autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 160 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus, controle em 120, decimal 8 e aciona 5005 no transponder. Azul 4463, autorizado para Ilhéus, nível 160, decola da pista 10, curva à direita da El, Leda. Direto Ilhéus, vai chamar o controle 120.8 e 5005 vai ser o código. É portão 1, chama pronto para o spec, assinamento azul 4463. M140 para o táxi, 83 do POB, alterna Natal, 3 horas e 55. M140, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118, decimal meia, dúzia, ajuste no 014, um bom voo. Obrigado, 1014, Índia Alfa, ponto de espera Torre, boa tarde. Estacionamento 5728, está no 09. Confirmando o EJ 5728.